Você guardou fotos das suas vítimas. Você consegue enxergar a dor que causou a elas. Você destruiu a vida delas. Você usou seu corpo como instrumento de abuso. Agora eu lhe dou a chance de decidir o que é. Seus olhos que o levaram para o caminho errado. Ou seu corpo que causou infindáveis sofrimentos às suas vítimas. Essas são as ferramentas que podem salvar a sua vida. Mas decida rápido. Em 60 segundos, a escolha será feita por você. A escolha será feita por você. A escolha será feita por você. A escolha será feita por você.